Te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Te adoro em espírito, eterna gratidão. Te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Te adoro em espírito, eterna gratidão. Chamou.